492-6224. Corrigido, transponder 5402, chame pronto. 5402, eu transponder, chama pronto, 6224. Controle, o TAN 3305, poderia aprovar, Caju? Rodando com Recife, agora na frequência 125.45, tamo voo. Obrigado, Alex. Pronto para Autorizado, chame para o táxi 6747. Autorizado, chamada para o táxi 6747. Autorizado, autorizado, até... Fora chama 186, 1013, o ajuste 6747. Pode ser, ela chama 286, o ajuste 6747, 1013, o ajuste. Boa noite. 747, não pode ser não. 747, autorizado a minha decolar pista 10, vento 110 graus, 08 nós. A minha decola da 10747. Salvador, boa noite, é o 6224, no portão 1, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionar no 01 no Chimitax. Autorizado, puxa acionamento em 6224. Decolou aos 28, 198, bom voo. 198, boa noite. Wesjet 6747. Objeto 6747, contato radar, voo Ileda, suba para o 340. Voo Ileda, 340, Objeto 6747. B de 87, alterna Salvador. POB de 92, alterna Salvador, autonomia de 1 hora e 45 minutos. 92, 1h45, Salvador. Afirmativo. Espera, chama pronto, 1013 de ajuste, 6224. Quanto espera, chama pronto, 1013 de ajuste, 6224. Chené é autorizado a linha de colar pista 10. 120 graus, 089. Objeto 6747, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Vai chamar Recife em 1251-3325. Objeto 6747, uma boa noite. a decolada aos 35198, bom. 198, boa noite. Europa, Europa 083, good evening, Skokedent, clear, bom falado. Bound to 4000 feet, Grenade 1013. Controle, Salvador, boa noite, Oceaner 6224, Napuca. Boa noite, Oceaner 6224, contato radar, suba para o nível 190. Subindo 190, 6224. Gol número 04, identifique, chegada Mari, desça para 5 mil pés, o ajuste padrão. Boa noite, Portugal 019, Skokai Dead, clear, bom survival, down to 6000 feet, planet 1013. Down to 6000 feet, planet 1013, clear, bom survival, Portugal 019. É 6224, chama agora Recife, frequência 125, decimal 45. 2545, 6224, boa noite. Boa noite. noite, Dan 3600, identifique, chegada Mari, desça para 7000 pés, o ajuste padrão.